ver no seu olhar. A tristeza toma conta de você. A gente que está de fora, te olhando, dá pra perceber que você está sorrindo.